Opa! E antes do nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso primeiro momento jabá no Escudo do Mestre. Mr. Loverman, Jabba. Mr. Loverman, Jabba. Ouvintes, antes desse episódio começar, eu gostaria de fazer o nosso primeiro momento Jabá. Esse momento Jabá é especial para vocês que são aí da linda metrópole de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. O nosso amigo, o ouvinte Parancini, pediu para divulgar o aniversário da Masmorra Livraria. A livraria dele está fazendo aniversário nesse mês de setembro e ele está com promoções e algumas coisas bem legais para as pessoas daí. Eu vou colocar aqui no post desse episódio o link para o Facebook, onde mostra quais são as promoções, as coisas, mas só para vocês terem uma ideia. Vai rolar aí uma premiação básica nas compras acima de um X valor. Você pode estar concorrendo a ganhar livros de RPG, booster de card game, deck de Magic, Pokémon. O cara fala até Spellfire. Puta, Spellfire, essa é das antigas mesmo. Além disso, ele vai estar em todo esse mês de setembro promovendo campeonatos na sua loja. Eu acho que já foi o campeonato de Cthulhu Dice, que é um jogo muito legal, não sei quem já teve aqui a oportunidade de jogar, ele é muito bom. Munchkin, mas eu sei que ainda deve ter pela frente campeonatos de Magic, um live de Vampiro, pra galera aí de Vampiro, ó, a galera de Araraquara que curte Vampiro à Máscara, olha o live aí, né, vamos de volta à década de 90. Card Game de World of Warcraft, o pré-release da nova coleção de Magic, que é o Return to Ravnica. Nossa, eu gostava de Ravnica, cara. Sim, eu sou um jogador de Magic. E outras coisas. Então, se você é de Araraquara, região, quiser aparecer por lá, curtir um campeonato legal, fazer alguma coisa... Cara, eu sou péssimo pra fazer momento jabá. Eu descobri isso agora, eu não sei vender as coisas. Mas enfim, eu vou deixar aqui no post pra vocês verem, julgarem, acharem legal ou não. De qualquer forma, Parancini, o recado dá dado. Boa sorte aí, feliz aniversário da sua loja. Vamos começar com o nosso episódio. Até mais, gente! Olá! Não. Olá, ouvintes, ou não, mas... Olá, ouvintes. Nós aqui estamos apenas para fazer prestar um esclarecimento aos nossos ouvintes com relação a este arcaico episódio que irá ao ar hoje. Sim, esse é um episódio que nós gravamos há muito tempo. Ele estava aqui nas pastas empoeiradas do Escudo do Mestre. E para não deixar os nossos ouvintes sem podcast, a gente resolveu liberar este antes este do que nenhum, considerando a falta de tempo que temos atualmente. Exatamente, nós estamos correndo com os nossos novos projetos, nossas coisinhas, o aniversário do Escudo do Mestre, nossos planos para RPG Con, então o tempo está um pouco curto. Então a gente vai lançar esse episódio meio antigo, vocês vão reparar, eu nem lembro o que tem no meio desse episódio, mas deve ter algumas referências antigas, ele foi gravado ano passado, né? Foi. Esse episódio ainda tem uma Cúpula do Trovão, acho que foi uma das últimas que a gente gravou. De fato. E é isso. Vamos aproveitar o momentinho jabá para lembrar de vocês da nossa promoção de um ano do Escudo do Mestre. Pois é, participem, mandem os temas sugeridos. E nesse ponto também quero inserir agora uma nova... Ah, deixa quieto, isso aí não vai ficar legal. Oh, nossa, até eu fiquei curioso. Não. Corte isso na edição depois, mas eu ia falar, eu ia abrir pro público, mas... Né, deixa quieto. Tá bom. Não, sério, corte pra edição depois. Tá bom. Você não vai cortar, né? Não. Deixa assim que fica bom. E eu já emendo falando da RPG Con, nós vamos estar na RPG Con! Aê! RPG Con. E para todos vocês que nunca nos viram pessoalmente, ficaremos bem fáceis de identificar, vocês vão saber como no dia. Eva! Então é isso, galera. nosso episódiozinho aqui, vocês vão gostar, espero que vocês gostem, enfim. É. Não está com toda a qualidade refinada que o Escudo do Mestre adquiriu em todo esse tempo, mas eu acho que ainda é interessante, válido, e, enfim, vale a pena. Ó, esse é da época que a gente era mais amador ainda, então tem os devidos descontos, tá bom? Então, um bom episódio para vocês, ouvintes, e até a próxima. Até mais! Cause you're hot and you're cold, yes and no. Esse é um momento musical do episódio. Olá, olá, bem-vindos à edição do Escudo do Mestre, o podcast ainda sem slogan, mas mais próximo de você. O nosso slogan é ser o podcast sem slogan. Pô, essa é uma boa ideia. Aí, tá vendo? Não, eu tinha pensado nisso, é interessante. E hoje, muito bem. Vamos começar então com as nossas notícias. Pois é, e hoje o Escudo do Mestre traz para vocês um assunto interessante e muito difícil, que é trilha sonora na mesa de jogo. Muito bom, muito bom. Deixa eu já começar perguntando. Chess, você usa trilha sonora nos seus jogos? Eu costumo usar, sim. Contudo, com algumas restrições. Eu tenho dificuldade... Eu não uso durante o jogo inteiro, todos os momentos. Eu guardo as músicas para cenas importantes. Então, quando começa a tocar uma música, os jogadores até costumam ficar mais... Oh, agora vai acontecer alguma coisa. Mas eu costumo guardar para... esses momentos importantes, e eu tenho minha, meu, a la Final Fantasy, eu tenho minha música de combate, minha música de boss fight, de luta contra chefão, e sempre alguma coisa assim, mas eu uso nesses pontos, na minha mesa. E você, como é que usa? Eu tenho diversificado, maior parte do tempo eu uso como você falou, eu tenho uma trilha sonora meio separadinha, a gente vai falar disso. Acho que é um método muito bom para quem quer começar a colocar uma trilha sonora no seu jogo. Uhum. Mas eu já tive experiência, já fiz testes, uns bons, outros ruins, com trilha sonora tocando o jogo inteiro. Mas vamos falar disso mais para frente. Primeiro eu queria puxar assim, por que colocar música no seu jogo? O que você acha? Porque a vida seria mais legal com trilha sonora. Excelente resposta. Muito boa. Simples assim. Mas o fato é que o RPG ele é uma experiência narrativa interessante e, como tal, eu acho que qualquer narrativa pode se beneficiar de música. Até lendo livro eu gosto de ver uma música que deu o clima do livro. Então... Eu tinha escutado até uma análise que eu fui lendo essa semana de como a música é a forma de arte que mais fácil evoca emoções. Interessante. Né? Mais do que a palavra, né? A linguagem escrita, ou mesmo uma foto, um desenho, a arte. A música, como de uma maneira de mostrar ou trazer à tona emoções, ela é muito direta. É só você pensar assim, todo mundo tem uma música que marcou uma determinada fase da vida. Ou então uma música que você escuta e você pode nunca ter escutado, mas imediatamente ela te relembra algo ou traz um sentimento. Muito mais do que uma foto, um livro, não que eles não possam, de fato fazem. Mas o da música é algo muito mais instantâneo. Você escuta uma música, você fica feliz. Você escuta uma música, você fica com medo. Você escuta algumas músicas, você fica triste. Muitas, dependendo. Não é? Não, tem uma música, uma vez eu peguei pra ver com minha namorada, ela nunca tinha escutado, eu coloquei o Requiem de Mozart pra tocar. Assim, Lacrimosa e Requiem na sequência. Ela ficou chorando, assim, falando, por que você mostrou essa música? Meu Deus. Pois é. Excelente exemplo. Bom, então eu acho isso. Eu já escutei, agora me foge aonde. O uso de trilha sonora é uma maneira, no jogo de RPG, com relação ao jogo de RPG, é uma maneira fácil de trazer emoção. Ela é tão fácil que se você usa demais, ela se torna uma muleta. Nossa. Você passa assim, não consigo fazer uma cena ser emocionante sem a trilha sonora. Sabe, eu nunca tinha pensado por esse lado, olha só. Porque a trilha sonora é uma coisa que, de fato, você pode até estar fazendo uma descrição mambembe, ou a cena não é tão boa, mas dá a trilha tá tocando e ela ajuda a trazer emoção. Então, às vezes, até te inspira e tal, a gente vai falar um pouco sobre inspiração, queria falar legal, mas que talvez possa se tornar um pouco uma muleta. Você já não consegue, mas depois de um tempo você vê que você não consegue mais fazer uma aventura emocionante, uma cena emocionante, não importa qual emoção você queira despertar, sem o auxílio de uma música. Porém, contudo e entretanto, só pra contrapor o tema, à vontade. Eu não sei se é um problema, porque muleta, por exemplo, essa questão de muleta, todo mundo tem as suas, e não é, eu acho, nenhum demérito depender de alguma coisa assim pra você suprir, às vezes, uma dificuldade que você tem. Tem gente que, por exemplo, que não gosta de usar desenho de personagem, porque acha que isso atrapalha. Tem gente que adora usar desenho de personagem para demonstrar melhor como é o seu personagem. Algumas pessoas podem dizer, mas isso é uma muleta para você imaginar o personagem. Bom, talvez seja, mas isso não é necessariamente um problema. Ou ainda, para o mestre, muita gente usa certas técnicas de preparação de aventura, ou de layout dos monstros. Enfim, N coisas nesse sentido. Eu não acho que isso seja necessariamente uma muleta, é só mesmo uma ferramenta. Se você pode descrever uma cena com música para que ela fique mais emocionante, por que não fazê-lo? Exato. É muito parecida com a minha opinião também. Eu escutei isso, eu não sei até que ponto é verdade ou não, porque eu pessoalmente, eu não senti isso. Eu já uso o trilha sonora nas minhas aventuras há alguns anos. Uhum. E eu tento usar em todas, tento mesmo. Mas sempre tem a vez que não deu pra você pegar uma trilha antes, não deu pra você selecionar algumas músicas, ou problema, o maquinário, né? Dá algum problema e você não consegue tocar a música na hora. E, não sei, pra mim saía numa boa. Não acho que. Lógico, tem uma perda, porque a gente tá falando que aqui a música, o trilha sonora é um ganho na sua aventura. Então, a partir do momento que você estabelece isso como seu basal, já é com trilha. Quando você deixa sem, de fato, você sente às vezes que, parece que tá faltando alguma coisinha nessa trilha. Mas eu não sei até que ponto isso é ruim. De fato, eu acho que, é uma ferramenta e é tal qual usar um escudo do mestre, né? Pois é. Olha aí, ó. Pois é. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em mestrar RPG se eu não estiver numa mesa. Eu também. E pode ser que... Sentado no chão, você diz, é ruim, né? Exato, eu não flui bem, nunca fico nos melhores dias. Não sei se é por causa da mesma coisa como eu, mas eu sinto falta da liberdade de levantar quando a cena tá bem empolgante. Isso é verdade. Quando a cena fica legal, geralmente eu levanto. Eu empolgo pra falar no chão, eu sinto essa perda. Não, concordo. Coisa legal, né? Bacana. É a primeira pessoa que eu escuto que confirma, assim. Que não sempre gosta de jogar sem mesa? Sempre me falar que eu sou meio freak com isso. Ah, vai dizer. Não me diga, deixa eu pensar, assim, todos que te falaram isso eram jogadores. Ah, eventuais mestres, mas assim, na gigantesca maior parte do tempo eles eram jogadores. Pra jogador, tanto faz. Eles não sabem o que é a pressão de estar atrás do escudo do mestre. Eles não sabem. Esse episódio tá cheio de metalinguagem, referência. So true. Tudo bem. Como usar a trilha sonora? Eu tava dando uma olhada, assim, primeiro, eu achei pouco material na internet sobre o uso da trilha sonora. Eu achei muita dica de álbum. Use esse álbum, use aquele álbum. Conheça tal banda. Como usar o álbum? Às vezes não como mais teorizado, mais dividido, ou então, assim, até mesmo algumas dicas quanto ao equipamento propriamente dito. Porque eu comecei a usar e eu meio que apanhei um pouco. Vou colocar o meu celular, por exemplo, pra tocar? Pô, mas a música é baixa. Eu vou colocar um notebook? Pô, mas não sei. Será que não vai ficar ruim eu parar de mestrar pra virar e mexer no note? Eu acho que... Até com essa parte... São dificuldades muito válidas. Eu passei por isso também. Até hoje eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Para isso que o escudo do mestre está aqui, para ajudar vocês nesses momentos de desespero. Bom, duas coisas, né, de usar a trilha sonora. Uma coisa só que eu vi num site, que eu queria só fazer um rápido adendo aqui, é que muitos de nós já usam trilha sonora para criar a própria aventura. Uhum. É, não sei quantos mestres aqui têm esse hábito, mas eu crio muita aventura ouvindo música. Não, eu vou trabalhar, vou... Tirei esse tempo para fazer uma aventura. Coloco, sei lá, minha playlist para tocar, uma banda, e deixo tocar a trilha. E eu acho que, às vezes, a gente sofre muita influência da música. Tanto é que quando você vai mestrar, você praticamente escuta aquela música na qual você criou o jogo. Não sei se você tem essa experiência também. Tenho, claro. Inclusive, muitas ideias que eu tenho são de músicas. Às vezes eu tô ouvindo um MP3 andando por aí, de repente entra alguma música em específico, eu olho, nossa, isso aqui me lembra, me inspira a fazer uma cena assim, assim, assado, acho que você fica legal no jogo de tal maneira, vou colocar. A questão da inspiração, né? Então a gente sempre fala que a leia muito, também ouça música, vários estilos, eu diria. É verdade. É, você nunca sabe quando, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas quando uma música pop que tá tocando no rádio pode se encaixar até muito bem na sua aventura de D&D. É, só quero ver se eu vou explicar, mas tudo bem. A gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Bom, uso da pra se inspirar e etc. Eu queria só também tirar um minutinho antes de entrar no tema mesmo, pra falar sobre o material que você vai usar. Uhum. Eu acho que é... Bom, todo mundo já deve ter sacando, você precisa de alguma coisa para tocar a música, né? Óbvio. E hoje em dia, graças à tecnologia, todo mundo acaba tendo um MP3 player no celular e coisas assim. Os iPods estão aí, né? Todo mundo tem alguma coisa. Algum tocador, a maioria das pessoas tem. Isso é verdade. Eu só diria para as pessoas, tomem cuidado com o volume. Às vezes tem tocadores muito bons no mercado, players muito bons, que sem fone de ouvido, só tocando na caixa, são horríveis. Distorcem a música e... Eu acho que se é pra colocar uma coisa mambembe assim, é melhor você não colocar. Às vezes o uso de uma caixinha de som adicional ligada ao seu player vale a pena. E já que a gente vai falar de caixa de som, pelo amor de Deus, não coloquem as caixas de som voltadas para os jogadores. Não, por favor. Vocês têm noção de quanto isso atrapalha? O som da música, ela tem que compor a cena, ela não pode sobrepor. As pessoas não têm que, devido à música, começar a falar gritando. A música tem que ficar num background. É uma coisa ambiental, né? Exato. É, pensem em filmes, assim, como a trilha sonora não briga com a ação, ou não deveria brigar com a cena, né? Então, se você tá colocando uma música cantada no meio de um diálogo, geralmente o volume dela é mais baixo, ou se evita, né? Uhum. Deixa alguma música que tenha letra pra um momento que não tenha conversa num filme, por exemplo, assim. Diga, é uma? Não, sim, é uma muito boa ideia fazer dessa maneira, porque você sempre tem que tentar, pelo menos é uma coisa que eu acho interessante, é casar o estilo da música com o que você está ouvindo, com o que você está narrando. É difícil você pegar para narrar, uma cena de Urban Fantasy qualquer e você tocar uma música com flautas e banjos e uma coisa totalmente de fantasia medieval e fora de contexto. E isso ajuda um pouco, né? Se você chegar e colocar uma música, por exemplo, com conversa, no momento que você está num diálogo muito pesado, isso vai atrapalhar. É um pouco dessa mesma lógica. Ok. Outra questão que eu acho interessante é o tempo da música. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade no começo. Às vezes você escuta uma música, você pensa, nossa, ia ficar uma cena muito legal assim, assim, assado. Se eu fizesse desse jeito, ou daquele jeito. E você tenta, às vezes... É uma coisa muito de filme isso. Você tenta fazer ação dentro do tempo daquela música. Isso é impossível em RPG. Hoje mesmo eu tava vendo escutando um programa por causa do filme novo do Conan. E eu tava vendo umas cenas do filme antigo. E se você reparar, tem cenas que casam perfeitamente. Assim, o momento que o personagem olha para um lado é o momento que tem uma virada nos instrumentos da música. É um diálogo entre música e cena lindo, assim, muito bom. E, de fato, acho que a gente fica tentado a fazer isso, mas no meio de um jogo de RPG isso é bem, bem, bem difícil. No entanto, olha só como isso é interessante. Isso é difícil se você tentar fazer isso... De uma maneira forçada. Você ouvir a música e tentar encaixar a narrativa, tentar encaixar cenas daquela música, é difícil. Mas quando você já tá com a música tocando algum tempo, as pessoas estão ouvindo e a narrativa tá indo, às vezes a música, ela guia a sua narrativa de uma certa forma. Então você acaba alcançando um clímax de uma cena e o clímax da música ao mesmo tempo, mas não porque você planejou isso, mas porque as pessoas já estavam ouvindo a música, perceberam que elas estavam chegando num clímax e não sei se inconscientemente ou não, mas e já se direcionaram para esse clímax. Isso... Eu acho que é muito inconsciente mesmo. Eu já tive boas experiências com isso, mas é realmente inconsciente. É uma coisa que você não pode se preparar. Simplesmente a coisa acontece, né? E uma outra dica nesse aspecto é evitar o repeat, na minha opinião. Evitar de uma certa forma, assim, se você tem uma certa música que você acha muito interessante para aquela cena, você põe essa mesma música tocando no repeat infinitas vezes, e a cena vai durar, sei lá, 20 minutos, as pessoas vão cansar da música, vão deixar de ouvir, vai ficar mais um barulho no fundo do que uma música interessante. Então, se é para uma cena longa, eu dou a dica de tentar colocar várias músicas de, sei lá, quatro músicas que tenham a ver com aquele tema, deixa elas tocando e põe essas três, quatro músicas no repeat. Diria que assim, não, é tudo uma questão de tempo. Você deu um exemplo bem grande mesmo, 20 minutos. 20 minutos não dá pra você colocar uma música tocando. Mas até usar o repeat, às vezes, por mais de uma vez a mesma música tocando, às vezes é interessante. Eu tive uma boa experiência na última mesa que eu mestrei uma aventura de Vikings. Durante uma batalha que era bem difícil, eu coloquei uma música que refletia uma batalha mais árdua. Sabe aquelas músicas que quando começa a tocar, você fala, o herói vai perder. Tinha muito isso em seriado de Tokusatsu, né? É verdade. Anime também. Começa a tocar aquele tema da derrota, ou o tema do vilão começa a tocar na luta. Aí você fala, puta, fudeu, vai dar alguma merda. Aliás, isso é uma coisa, você falou alguma coisa agora que eu acho que tem que ser analisada. Uma maneira muito boa de aprender a usar trilhas sonoras no RPG é prestar atenção em como trilhas sonoras são utilizadas em outras mídias. Ah, sim, essa é uma dica que a gente ia dar. Não só filmes, né? Filmes é o básico. Mas videogames... TV, animes, videogames, cara. Videogames é... Porque o videogame RPG, ele tem muito disso. Assim, especialmente se não é um videogame que ele vai muito pesado na cutscene, que é a mesma coisa que um filme. Mas se não, você tentar ver, às vezes acontece alguma coisa no cenário, nem troca cutscene nem nada, mas a música já muda, é tentar pegar um pouco desse feeling. Um bom exemplo nesse aspecto é o lendário Final Fantasy VII. Uhum. Que, cara, toca a música tema do Sephiroth, já muda totalmente o clima do jogo. Ah, sim. O Sephiroth, 90% do que ele é devido à música, né? Pode ser. E os outros 10% devido à CG mais incrível daquela época, né? Ele virando no fogo e tal. Nossa, como era legal. Eu me arrepiei agora que você falou. Bons tempos. A gente perdeu metade dos ouvintes, né? Porque tem uma parcela de gente que odeia Final Fantasy VII. O que? Não, o que é isso? Não, eu conheço gente pra caralho que fala que é o pior, assim. Principalmente se você começar comparar com 6. Mas tudo que bem. Coisa de fã, que coisa de fanboy isso aí. É coisa... Ah, e é verdade. É coisa do cara chegar e falar, não, todo mundo gosta disso, eu não gosto. Por causa disso, eu não gosto. Ah, é, o cara é hipster. Eu já gostava de Final Fantasy, a gente Final Fantasy é legal, né? Essa é a ideia. É foda, cara. Você pode não achar qualquer dia a gente... Tudo bem, vamos deixar a polêmica, os mamilos Final Fantasy de lado. Isso fica pro pessoal do God Mode. É verdade, isso fica pro pessoal do God Mode. Mas, fica a dica pra vocês, tá? Mas enfim, eu acho que isso é uma questão interessante. Às vezes um NPC é importante, um vilão que aparece com frequência, ou você usar certo, ou até temas mesmo, como vitória, derrota, uma busca muito difícil, uma grande revelação na história, você colocar uma música recorrente. Começou a tocar aquela música, galera. Nossa, senta que lá vem história. Agora a gente vai descobrir uma grande coisa da plot. Alguma coisa assim. É, esse é o estilo que a gente usa mais, né? Dividindo por, sei lá, por cenas ou por temas, né? As músicas. É, então, já que é o que a gente usa mais, vamos começar pelo outro que a gente acabou usando pouco e eu acho que ele é mais direto ao assunto. Deixando uma playlist aleatória ou qualquer coisa pra tocar durante toda a aventura, sem ter selecionado. É, você disse que você nunca usou. Nunca assim. Fiz isso. Você tem mais. Você que vai narrar esse tópico, porque eu não tenho experiência alguma. Bom, então eu vou falar resumidamente do que eu penso desse tipo de coisa. Então, como eu disse, eu já tive alguns bons usos. O que pra mim fazia diferencial com isso? Primeiro, o clima do jogo tem que estar bem definido desde o começo. Então acho que se é uma aventura de terror, vocês têm que saber o que você está jogando desde o começo. Se é uma aventura de terror, a gente vai estar jogando terror do começo ao fim. Não tem um pedaço que vai ter uma comédia, um pedaço mais light. Eu acho que tem que ser aquele climão, tem que estar pronto. Isso porque na hora de você escolher uma playlist, é bom que você coloque músicas ou álbuns que compõem o mesmo tema. É acertar o tema, a ideia, né, o clima com o jogo. Eu acho que esse que tá o segredo. Como, por exemplo, eu uso muito playlist assim aleatória tocando quando eu tô narrando Shotgun Diaries. É um jogo de zumbi, você já começa sabendo que é zumbi, né? Óbvio. Eu já começo meus jogos com a infestação ou ela acontecendo, isso é geralmente o começo do jogo mesmo. E eu geralmente coloco pra tocar a trilha sonora de Silent Hill. Dois ou três jogos assim e deixo tocando. Acontece às vezes de casar assim, por exemplo, eu falo, está chovendo e aparece um som de trovão na música. Já aconteceu. Às vezes alguma coisa que acontece na música, uma pessoa gritando. E aí eu olho e falo, então vocês escutam uma pessoa gritando. Então eu acho que ele casa, são essas experiências que casam muito bem. Eu também acho que funciona melhor para um jogo mais livre, uma narrativa mais aberta, como o próprio Shotgun Diaries. Não sei se é porque minha experiência é com isso. Tem um pouco são jogos de narrativa aberta, você precisa de mais inspiração, eu acho, por parte dos jogadores, que vão criar mais efetivamente no jogo. E tem o lado da música tocando dar a inspiração, né? Então eu acho que auxilia muito nesse sentido. Para um jogo mais narrativão, assim, que você vai bolar a história como ela vai indo, a música ela tem um poder criativo muito grande. Exato. Você vai jogar um jogo como um Busca Final, como um Fiasco, alguma coisa assim, a música pode dar o tom do jogo. Uhum. E é justamente o que eu tô fazendo. Por exemplo, estou lendo Busca Final e já selecionando um ou dois álbuns que eu vou colocar pra tocar no repeat durante a aventura. Não uma música, tá? Mas você tem um álbum de 20 músicas, dois álbuns, etc. Você tem um pool de 20, 24 músicas, você pode colocar elas pra tocar no repeat, mais ou menos. É só ter certeza que todas as músicas respeitam o mesmo clima, né? Do jogo. E não vai ter uma música que vai se tornar muito diferente. Às vezes tem um álbum com, sei lá, todas as músicas tensas e de repente uma música um pouco alegrinha demais que destoa. Nada impede que você dê uma filtrada nas músicas. Mas é por isso que eu disse que acho que você tem que ter essa coisa do clima sobre o que é a aventura citada. Qual o clima que eu quero dar pra ela? E aí você já ajusta a música só pra passar esse clima. Então não sei se funciona bem pra todas as narrativas. Mas para uma narrativa aberta, como por exemplo um jogo de terror, Busca Final tem que ser um jogo épico, etc. Às vezes você colocar uma trilha sonora, não sei, Senhor dos Anéis, talvez, e deixar ela rolar assim, a história simplesmente se segue. Acho Concordo. Que fica interessante. E é isso, eu tenho poucas, como eu disse, eu uso muito pouco esse cenário só para umas situações específicas. Agora, os próximos jogos que eu quero mestrar pro meu grupo é o Busca Final e o 316. Então eu tô até. Aliás, se alguém aqui tá lendo Busca Final, eu só vou dar uma dica. Confiram a trilha sonora de Edward Mãos de Tesoura. E escutem junto. E depois vocês me falam o que vocês acham. Então tá, vamos pro lado que a gente mais usa. Músicas selecionadas para momentos específicos ou temas específicos. Primeira coisa, eu acho que dividir quais são os grandes grupos que a gente vai colocar, né? Okay. Eu não sei quanto a você, mas eu trabalho assim com uma divisão cenas de ação barra combate, né? Ok. Cenas de drama, temas de personagem, como você falou, né? Uma música específica de algum personagem. E alguns outros teminhas genéricos, que são umas músicas meio carta na manga que eu tenho pra soltar quando eu acho que ela pode se encaixar. Alguns temas eu ponho subdivisões, como por exemplo, as cenas de ação e combate, eu geralmente coloco uma divisão entre as cenas mais fáceis, que é as músicas onde o herói vai estar vencendo ou tal, e as músicas mais difíceis, que já passa pro jogador o clima, uma grande batalha, uma batalha contra um chefe final, que ó, aqui o bicho vai pegar, se vocês ganharem vai ser naquela raça, se ganharem. Músicas de drama também, eu coloco tensão quando eu quero gerar alguma tensão no jogo, etc, e músicas de derrota. Músicas pra tocar quando alguma coisa realmente deu merda. Deu já merda, sabe? Fora de uma apresentação. Interessante. E por aí vai. Personagens você dividir de música de vilão, música do aliado, etc. Eu acho que essa é a melhor maneira de usar, pelo menos a mais fácil, e é que acaba dando resultados mais palpáveis. Porque fica mais memorável. Eu acho que tudo que deixa um jogo de RPG memorável é positivo. Seja uma música que calhou muito bem naquela hora, seja uma música ou uma música recorrente que evoca aquela uma coisa. Novamente citando Final Fantasy para as pessoas. Agora eu vou falar do 6 para os haters não ficarem tão haters. Toda vez que o vilão aparecia, o Kefka, toda vez que ele aparecia, ele entrava primeiro uma risadinha dele, depois vinha a música do tema. Você, às vezes ele nem estava na tela, você ouvia isso, você via a música, você sabia que ele aparecia daqui a pouco. E já te deixava naquela expectativa. Esse efeito que é muito interessante de você conseguir utilizando essa fórmula. Só que, novamente, tem que usar isso com cuidado. Não, lembrem-se de não tentar fazer. Olha, minha música de vilão tem 5 minutos, então meu vilão tem que aparecer, falar o que ele tem que falar e ir embora em 5 minutos. Não façam isso. É um erro que eu cometi muitas vezes e não dá certo. Pra casar a música inteira e ponto? Né, não dá certo. Eu diria mais, já que você falou assim, ele ir embora, só uma dica prática. Esse episódio tá meio on the fly, né? Tem uma pauta, etc. Mas conforme a gente vai lembrando, a gente vai inserindo. Uhum. Eu vou falar pras pessoas, evitem dar o pause na música. Acabou a cena, pause na música. É. Pega e vai dando fading, né? Vai diminuindo o som. Boa. É bem melhor. O pause, na verdade, quebra muito ruim mesmo. Uma quebra muito dura. Verdade. Na verdade, para aqueles mais habilidosos, ou que têm interesse nesse tipo de coisa, eu costumo fazer um pouco. Eu tenho alguns programas de edição de som, por exemplo, o que eu uso para editar o Escudo do Mestre. O Audacity, que é um programa free, qualquer um pode conseguir na internet e tal. É super simples de usar. E às vezes eu faço isso. Eu vou bolar uma música para um determinado momento, eu monto a música com diversos pedaços de várias músicas, ou eu aumento um trecho, ou dou um fade-in, dou alguma coisa assim para fazer uma música mais evocativa. Só que como esse tipo de música é mais, vamos dizer assim, focado, eu gosto de usar esse tipo de música para um momento em que eu sei que, a não ser que alguma coisa muito incomum aconteça, é um momento que eu só vou narrar. Sabe aquela coisa, sei lá, vamos lá, né? Você está jogando uma aventura de sci-fi qualquer, você chega naquele planeta terrível, que tem lendas e mais lendas do planeta que ninguém envolve, Triângulo das Bermudas do Espaço. Uhum. E você, na hora que você vê, que você vai narrar, descrever esse planeta, quando as pessoas pousarem na atmosfera, que você vai falar que o chão parece feito com uma terra morta, ou que os ventos cheiram, não sei o que lá, qualquer coisa assim. Você vai narrar aquele primeiro contato, você sabe que os jogadores muito provavelmente vão ficar quietos ouvindo você, porque eles querem saber o que tem lá, o que eles querem saber, estão envolvidos na história, enfim. Esse é um bom momento para você narrar uma. Nesse ponto, eu acho que é quando dá para você chegar e falar: minha música tem 5 minutos, eu vou narrar aqui. Ou então eu construí uma música, editei uma música para isso, vou usar ela para narrar a descrição de como é o planeta. Ou narrar a descrição de como a sala do vilão da aventura, alguma coisa assim. Esse momento que você sabe que você é puramente narrativo, dá para encaixar uma música fechadinha ali. E tentar casar sua narrativa com a música. Mas acho que é a única possibilidade. Não sei se você já fez isso. Já fez isso? Eu tenho algumas experiências assim, de música bem pontual. Eu não edito música, eu não sou bom, não gosto de mexer em... Não sou bom é uma mentira, eu nunca fiz, pra falar a verdade. Mas eu não gosto, não tenho vontade de trabalhar em programas de edição. O que eu faço quando eu quero tocar alguma música pra compor uma cena em específico é tentar selecionar duas ou três músicas que tem um clima muito parecido, ou geralmente... músicas de... uma cena que não demore tanto, né, como eu disse. Uma música que seja mais só tocada, né, uma música instrumental que não tenha tanta variação durante ela. Ela não tem grandes mudanças de ritmo. Uhum. E eu colocar essa música em repeat. Porque parece que é uma música só bem longa. A música não tá marcada como começo e fim. Justo. Um exemplo bom que eu tenho, por exemplo, é um jogo que eu fiz agora de A Batalha do Apocalipse. Né? Eu não sei quantos dos ouvintes conhecem um livro de um autor nacional chamado Eduardo Spohr, e basicamente fala de anjos versus demônios, assim. Bem legal o livro. O pessoal tava jogando e eu tava fazendo uma cena com os anjos no céu conversando com um arcanjo, e aí eu peguei uma ou duas músicas da trilha sonora de Braid, um jogo indie. Nossa, que legal. As pessoas que ouviram sabem, é uma trilha bem calminha, bem instrumental, gostosa de se ouvir, né? E eu coloquei pra tocar e ficou com aquele clima de uma coisa meio serena, mas serena, porém que invocava um certo respeito, né? E é uma música assim, ela tem a música é um sample de 30 segundos que se repete. É muito divertido. Então eu acho que é uma questão de você, de novo, procurar muito bem as trilhas sonoras, né? jogos que você não jogou, se tiver recomendação, ouça a trilha sonora, por exemplo. Não. Acho que vale muito a pena. Tem gente que não vai atrás de trilha sonora de jogos que não jogou. É, jogo de videogame, né? Ah, isso é até triste, porque às vezes a trilha sonora te anima a jogar o jogo. É, por uma trilha sonora, aliás, que eu vou falar. Ah, isso foi com o tal do Bastion. Você tinha me passado, porque eu escutei a trilha sonora e empolguei demais. É, ainda boa. Não fui atrás, porque eu tô aqui no meu PC bunda. Quando eu voltar pro meu PC bom, eu vou atrás. O jogo é muito bom, vale a pena. É muito legal. Bom, então é isso. Fora, você usa alguma divisão diferente dessa que eu falei? Músicas de ação, músicas de drama, temas pra personagens. Você usa alguma coisa diferente? Não, acho que não. Só, assim, porque toda qualquer coisa que eu usaria seria uma subdivisão disso. Eu tenho a minha música de chefão, que eu te falei. Eu tenho a minha música de, assim, fodeu, que é a situação está calamitosa. Eu tenho uma música pra isso. E, sim, eu só tenho uma em especial, porque é um tema que eu gosto muito em qualquer jogo de RPG. Eu sou um grande fã de sacrifícios heróicos, seja lá o jogo que for. Sou um grande fã de sacrifícios heróicos. Então, toda vez que tem um sacrifício, que vai rolar um sacrifício heróico, que tem um se construindo, eu tenho minha música de sacrifício heróico. Mas é só também. Mas isso é porque eu sou particularmente fã disso, e as minhas aventuras costumam ter muitas oportunidades para heróis se sacrificarem. Boa. Então... Uma dica que eu queria colocar aqui, já que a gente tá falando de tema, tem dois temas que eu não falei até agora, e eu tive uma experiência muito boa com eles. E eu tô tentando introduzir aos poucos. É tema de abertura e tema de encerramento. Mas isso eu nunca fiz. Começou a ideia assim, eu tava jogando Prime Time Adventures. Pra quem não sabe, tem uma... agora aqui na Terceira Terra, no Sessão de Jogo, o pessoal terminou uma campanha de Prime Time Adventures. Então, escuta o primeiro episódio, você vai ter uma noção do que o jogo fala. Mas é um jogo feito pra você emular uma série de TV. E quando eu fiz, né, eu já falei disso aqui no podcast, era uma série de Power Rangers, uma espécie de... E a gente tinha uma música de abertura, que a gente sempre colocava pra tocar, a música era curta, tinha 3 minutos, e era bem empolgante. E a gente sempre narrava uma cena, colocava a música de abertura e ia pro jogo. E a gente tinha um tema de encerramento. O que que eu fui reparando? A música de abertura era um momento assim que colocava todo mundo no clima do jogo. E servia para as pessoas irem conversando, às vezes. Sabe aquele papo inicial que às vezes está rolando na mesa e o mestre quer mestrar, mas fica aquela coisa, não sei se eu corto a galera, se eu começo, eu espero. Aí você usa aquela tática de professor, você fica parado em pé, olhando para a mesa, esperando silêncio. Uhum. Então, às vezes, era uma coisa boa para se usar nisso. Eu usei uma vez e funcionou, né? Fora dessa situação que do Prime Time Adventures, eu usei e funcionou. E o tema de encerramento, Prime Time Adventures, ele tem uma mecânica que é cenas do próximo capítulo. Quando você termina a aventura, você faz cada um narrar uma cena, e essas cenas que são narradas têm que acontecer no próximo episódio, o mestre que se vire. Uhum. Se ninguém nunca usou isso no jogo de RPG, eu fortemente aconselho. Saem coisas magníficas, mas todo mundo tem que estar bem inspirado, bem no clima. Então o que a gente tinha era um tema de encerramento. Eu começava a tocar desde o momento que eu sabia que o jogo estava acabando, assim, era a última cena a ser narrada, até essas cenas finais. E sempre servia para dar o clima. Eu usava uma música meio triste, é o tema de encerramento do Max Payne 2. Muito bom. Chama The Late Goodbye. É uma música linda demais, assim. E dá muita inspiração. As cenas mais bonitas que a gente narrou na aventura foram ao som dessa música. Tocava, todo mundo entrava no clima. De novo a coisa da música evocando sentimentos, né? Então eu acho que se você quer tentar ter uma experiência diferente no seu jogo, fica duas dicas importantes aí de usar. Às vezes funciona muito bem. Bom, a gente tá falando dessa divisão, né? Acho que fora isso, sobre as músicas propriamente que você vai tocar no seu jogo. Eu tenho duas dicas, elas são contraditórias, mas é aquela coisa, você tem que conhecer as regras para poder quebrar as regras. Justo, tá? Justo. Então, a primeira, se você nunca usou trilhas no seu jogo, eu diria isso de você conhecer o gênero com relação à música, né? Correlacionar os gêneros de música e a emoção que você quer que ela reflita. E segundo, evitar usar música cantada. Eu não sei qual é a sua experiência, você prefere mais trilha sonora instrumental ou se você usa alguns temas com letra? O que você costuma usar? Depende. Eu prefiro, dependendo do jogo, porque do tema do que eu tô mestrando. Então, eu vou mestrar fantasia medieval, eu não gosto muito de música cantada. A não ser que seja, por exemplo, um Blackmore's Night, sabe? Mas, conhece a banda? Conheço, opa, tem a disco. Pois é, então, mais de uma vez eu já fiz cenas na taverna com Blackmore's Night tocando no fundo. Igualmente. Pois é. Então, tem muito jeito de música de taverna. É de propósito mesmo. Ah, sim. Mas enfim, já fiz algumas coisas, por exemplo, uma aventura que, sabe, o pessoal tava com uns bárbaros navegando nos rios, uns barcos meio vikings, tinha uns bárbaros cantando e eu deixei tocando uma música do Tyr no fundo. Então, nesses pontos, eu acho que fica legal música cantada. Via de regra, eu gosto de música instrumental para a fantasia medieval. Para Urban Fantasy, por exemplo, uma música, na minha opinião, tem que ser cantada. Você tem que ser uma pegada meio Zack Snyder, assim. Você entrar numa... vai ter uma cena numa casa noturna, você põe uma música bombando de casa noturna. Vai ter uma música de perseguição na cidade, você põe uma música que estaria tocando no rádio naquela hora. Sem alguma coisa nesse sentido. Eu diria pra quem tá começando... Pode falar. Um comentário. Teve uma cena, inclusive, que eu fiz uma vez de um Urban Fantasy, que foi num elevador, que eu deixei tocando uma música de elevador na cena. Isso é bem legal. Bem legal mesmo. Eu ia falar, para as pessoas evitarem música cantada, em sua maior parte, ou pelo menos assim, é a primeira vez que você vai usar música no seu jogo? Então acho que você tem que evitar. Primeiro porque eu acho que você demora um pouquinho para saber a diferença entre uma música que você curte e uma música que vai entrar bem no seu jogo. Muita gente tem isso, né? Ah, é, mas aqui é a minha banda predileta, eu tenho certeza que ela casa com essa cena. E geralmente uma banda tocando, assim, cantada. E eu acho que é mais fácil de você até mesmo quebrar o clima do jogo ou tirar a atenção dos jogadores. Às vezes desviar a atenção para a música ao invés da cena. A cena tem que compor a música, não tem que roubar a atenção. E eu acho que, inclusive músicas que você pode colocar durante o diálogo, é mais fácil você colocar uma música instrumental, porque você pode deixar ela num volume às vezes um pouco maior e não atrapalha o diálogo, enquanto uma música cantada às vezes atrapalha. Mas isso são dicas para quem está começando a mestrar, a tentar usar músicas. Diria que é a primeira vez para você tentar seguir por esse lado. A partir do momento que você tiver um certo domínio, minhas dicas são todas o contrário do que eu disse agora. Eu digo para você quebrar os gêneros e usar música cantada. Quebrar os gêneros, eu quero dizer, às vezes você usar uma música triste numa cena alegre, ou uma música, como eu disse, uma música pop na sua cena climática de D&D. Uhum. Se você acha que isso não dá certo, eu quero apresentar pra você o senhor Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, o cara é um mestre em fazer isso. É, aqueles que assistem, já assistiram Kill Bill, os temas de batalha nunca são óbvios, né? A cena que a noiva enfrenta lá os Crazy 88, toca música pop, cara. Toca na cena que ela vai enfrentar a... esqueci o nome da menina lá, a Lucy Liu. É, tá tocando Santa Esmeralda. Santa Meryl. Please God, don't let me be misunderstood. As músicas são excelentes dentro da proposta que a cena traz, mas não são músicas que você pensaria num primeiro momento para combate. Eu acho que vale demais a pena que você, a partir de um ponto, comece a quebrar. Eu tenho uma história interessante, uma música que eu considero um acerto. Foi com você, aliás, então, por favor, me dê sua opinião. Eu considerei na hora, e como ninguém reclamou, eu achei que foi boa. Não sei se você lembra uma hora, foi quando a gente teve uma pausa muito grande do jogo e começou a jogar, tipo, uma parte 2. E aí vocês se reuniam numa cidade, etc., que é aquela cidade Atur, que é uma cidade que tem uma vida noturna muito... muito cosmopolita, etc e tal. Uhum. E eu coloquei uma música de hip hop pra tocar quando vocês saíam pra andar na cidade. Eu não sei se você vai se lembrar dessa cena. Cara, eu juro que eu não me lembro. Depois eu até te passo a música, talvez ouvindo a música você se lembre. Mas eu lembro que começou a tocar a cena e vocês ficaram empolgados. Não, acredito, a ideia é boa. A cidade era uma cidade bem cosmopolita, etc. Ela tinha bastante casas noturnas e tal. E aí a gente começou a colocar pra tocar. Talvez tenha funcionado porque Eberron já é um cenário um pouco mais diferente. Verdade. Eu acho que fica complicado, mas... você mandar um hip hop andando pelas florestas de Mithranor em Forgotten Realms, mas não sei. Ou talvez poderia funcionar, depende muito do hip hop que você queira colocar. Eu sou a favor de você quebrar gênero, mas isso tem que ter um motivo. Isso não pode ser feito ao léu. eu tenho uma cena aqui que vai ser uma cena de ação e eu vou colocar, não sei, uma música... Eu vou colocar pra tocar Katy Perry. Is your heart and your cold? Yes and not cold. Esse é um momento musical do mundo só. Depois da Barbara Streisand no último, né? Depois da Barbara Streisand. Eu acho que se você colocar isso, mas a cena não tiver um motivo, não tiver alguma coisa legal acontecendo, alguma coisa que a música faça sentido, nossa, o mestre tá colocando essa música por causa disso. Você tá simplesmente fazendo uma troca de gêneros, aí sim você vai estar errando. Por isso que eu digo, primeiro conheça o gênero e depois quebre o gênero. É, mano, uma boa dica. Não é algo que... Eu acho que é algo que não deve ser feito o tempo todo. Então, de fato, não use isso sempre. Isso é para ser em alguns momentos. Nem o próprio Quentin Tarantino quebra o estilo da música sempre. Bastardos Inglórios tem cenas muito boas que são com músicas trocadas. Principalmente uma cena no final que toca uma música David Bowie. Mas a trilha sonora em si do Bastardos Inglórios é combina com a época. É uma música de época mesmo. Então eu acho que vale a pena você conhecer e quebrar. Essa coisa de quebrar gêneros, eu só queria dar um outro toque. Você falou do Zack Snyder. O Zack Snyder, ele faz um excelente... Talvez um dos melhores caras que saiba usar música pop, não com composição original, mas músicas pop, nos seus filmes. O Watchmen e Sucker Punch, que não deixa mentir. Em Watchmen, tem algumas das cenas mais bem casadas que eu já vi. Músicas que todo mundo conhece, que nem o Hallelujah, que toca quando o cara tá transando. Muito boa. Casa bem demais. Não é uma música feita pra aquilo, talvez aí uma quebra e tal. Não é uma música sexy, mas tem todo um contexto envolvido. Né? Você sabe, o cara já tinha broxado uma vez, agora vai. E é uma mulher que ele tinha uma paixão absurda desde muito tempo. E aí quando toca Aleluia, você fala, porra, Aleluia, né? Você entra no clima. De fato. É uma questão que dá uma diferença. Quando você... Exato. Mas na verdade, eu acho que a grande sacada disso aí é você saber ligar o tema da música com o tema da história, não necessariamente o ritmo. Exato. É por isso que eu falo pra você conhecer o gênero. A música, que nem eu falei, a música tem que ter um porquê de estar lá, né? Por exemplo, então... você colocar um mestre mafioso no seu jogo. Mafioso não, pode ser fantasia medieval, pode ser. Não, fantasia medieval. Líder de guilda criminosa. Você botar um poderoso chefão pra tocar, por exemplo, pode quebrar o gênero totalmente, mas faz ficar legal. Ou até, sei lá, I Want It All do Queen. I Want It All, muito boa, aliás. Talvez outro exemplo de filme que eu possa dar, que se você tá querendo escutar um filme que quebra um pouco o gênero, etc., aquele Maria Antonieta, que é com a Kristen Dunst, Mary Jane, dos filmes antigos. Ele é um filme de época, né, sobre a França na época da Revolução, um pouco antes e tal, e todo com música pop atual, e fica muito bom, fica bem casado as músicas. Em parte por causa do espírito, da personagem, por causa do clima, aquela coisa de festas, etc. Funciona muito bem, sabe? Eu acho que os exemplos estão aí, você só precisa caçar um pouco. Então fica esses Zack Snyder, Tarantino e Maria Antonieta, se você quiser escutar. São bons lugares onde você pode encontrar uma música que casa bem quebrando, assim, né, o estilo. Justo. No mesmo pegada de dica, diria para as pessoas assistirem videoclipes, apesar que hoje em dia sumiu o meio da cultura pop, né, essa coisa de fazer videoclipe. Pô, isso é bem anos 90, né? Hoje em dia. Como assim? Mas... Peraí, para tudo. Como assim? Clipe de música? Tipo... Geração MTV. Nossa, cara, para com isso. Todas as músicas pop ficam, pelo menos as pop, ficam, tem clipes, e os clipes bombam pra caramba. Cara, mas não é mais... Não, tipo assim, eu não diria todas, tá? E Lady Gaga, que quando lança um clipe, realmente você vê bastante. Mas não é mais o que foi nos anos 90. Não é mesmo. Exato, entendeu? Ali era uma geração, ali era tipo, veja videoclipes. Nossa, com certeza eu vejo videoclipes MTV. Aqui é geralmente a pessoa, veja videoclipes. Ah, eu vejo o clipe novo da Lady Gaga sempre que ela lança. É, justo. Entendeu? Por isso que eu digo, procurem até videoclipes antigos, às vezes valem a pena. Muitos daqueles que não são só cenas de show, trazem boas ideias. São bons jeitos de usar uma música. Mas mais do que ver videoclipes, eu queria falar para as pessoas assistirem a MVs. Polêmico. Polêmico. A AMV, pra quem não sabe, é a sigla de Anime Music Video. Pô, colocou anime é no meio, ferrou. É, bom, perdi a outra metade. Você percebe que todo episódio a gente perde pelo menos 50% dos nossos ouvintes, né? Não, mas é que aqui no Escudo do Mestre a gente, nós somos mestres vanguardistas, entendeu? A gente não tem essa pegada grognard idiota de... Não, RPG, anime são coisas que não se casam e lá, lá, lá. Não. Ah, a gente vai muito fazer um episódio sobre anime. Aguardem vocês. Vocês acham que não, a gente vai fazer. Exato. É, mas o que eu ia falar, anime, music, vídeo. É, geralmente eu trabalho de um fã que pega cenas de um anime e compõe com uma música. Isso é bom? É, cara, isso é fantástico. Tem uns muito bons. Tem algumas coisas que são geniais. Ah, mas eu odeio anime. Tudo bem, você odeia, mas procure algumas coisas. Procure algumas cenas. Primeiro que você não vai estar assistindo anime, seu animal. Vai ser uma música de 3 minutos. Dá muito bem pra você escutar uma música de 3 minutos. Talvez você ache assim, anime é tudo idiota, cenas de luta é idiota. Mas com a música tocando, às vezes fica bom. De fato. É, eu, por exemplo, odeio Bleach. Eu não gosto de Bleach. Tão legal. Alguns dos melhores AMVs que eu já vi estão em Bleach. Inclusive é bom a AMV pra às vezes você conhecer uma música nova. Fato. É, como, por exemplo, a Frontlines. O AMV é incrível. E essa música se tornou parte da minha trilha sonora oficial de RPG. Aventura sim, aventura não, eu coloco essa música pra tocar. Mas ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela é muito inspiradora mesmo. Falando em lutas e quebras e etc, na minha aventura de anjos, uma batalha grande que tinha com vários anjos se enfrentando, tocou Frontline. Legal. Em vez de, sei lá, alguma música mais clássica, uma pegada mais instrumental e mais forte, talvez uma música mais incidental, que fosse a primeira coisa que viesse à mente. Eu coloquei uma música um pouco mais rock pra tocar. Tem um jogo de Eberron que eu vou mestrar, como esse episódio vai demorar pra sair, eu posso falar que vai ter uma batalha dos meus jogadores, que, assim, à frente de uma coalizão contra um exército do Lord of Blades. No começo da batalha, a ideia é que os jogadores vão estar ganhando incrivelmente, a luta vai estar muito fácil e vai tocar Frontlines para os caras se sentirem os deuses da guerra. Depois a coisa muda de figura, mas no começo eu acho que a música vai contribuir muito para aquele momento. Numa cena dessa, sabe que música eu tocaria? Você manja Manowar, né? Manjo. Manowar. Você conhece aquela Die for Metal? Conheço. They can't stop us, let us try. For heavy metal we will die. Os Warforged marchando ao som disso. Oh, interessante, pra segunda parte, quando eles virarem a luta. Olha aí, ó. Oh, eu gostei da dica. Olha, fica a dica. Mas bom, então eu diria pra vocês verem a AMV. Se eu puder te recomendar um único AMV pra você assistir, só um, você que odeia. Peraí, eu sei qual é. Você sabe qual é? Rurouni Kenshin Trust. Não! Como não? Como não? É Berserker com Chop Suey. Ah, velho. Você me decepcionou agora. Ah, cara, não acredito. Mas tudo bem. Eu ia falar, nossa, com certeza ele vai falar Berserker. Mas tudo bem, se você nós pudermos te recomendar dois AMVs, vocês já sabem quais são. Dois AMVs, cara, olha só. Mas assim... Realmente, tipo, se você tem muita... Falando sério agora, você tem muita resistência, você não gosta, você não é obrigado a gostar de anime. Eu só quero mostrar pra você dois exemplos que talvez possam mudar a sua ideia. Então, se você tem a cabeça aberta um pouquinho, procura no YouTube. Então, procura Rurouni Kenshin ou Samurai X, né? Com Trust do Megadeth, que é muito bom. É, de fato, é o meu segundo MV predileto. Que mostra muito bem uma música que, inclusive, a letra casa com a história. Aí é uma questão de conhecer a história. Mas você vai ver realmente como a música cai bem. Num anime, uma música de metal, né, Megadeth, com um anime que se passa no Japão, no período da restauração Meiji e tal. Então é bem diferente de uma música de época, mas fica muito boa para as cenas apresentadas lá. E outra que você ia falar e eu cortei? Não, pode falar. E a outra que eu ia dar a ideia é para você procurar de um anime Berserk. Ou é Berserk? Eu sempre falo errado. Berserk. Berserk, não é Cure, né? Não é Cure. É Berserk. É. Você procurar um AMV que tá tocando a música Chop Suey do System of a Down. E eu acho o melhor jeito de casar uma música ever, assim. Não consigo ouvir essa música sem pensar no AMV. Muito bom. Você ia falar? Não, eu ia só continuar. Você ah, continue. Algum... Não, continue você. Eu tô vendo a sua pauta aqui, tem um negócio que eu quero ouvir, o negócio do Bento. Ah, tá bom. É a minha terceira dica. Você levar em conta o gosto dos jogadores. De fato, não importa o tema, não importa a cena, não importa nada. Se eu tô jogando RPG, o mestre põe funk pra tocar, eu levanto e saio. Mas peraí, e se vocês estão jogando, sei lá, com uma... Não importa nada. Não. Nada. E se você... Nada. E se vocês estão pop subindo o morro do Rio de Janeiro? Não importa. Pra parar uma briga num baile funk. Não tem que tá tocando funk? Não, velho. Não tá... tem que ir, não. O meu baile funk vai tá tocando Mozart, cara. Não vou. Não vai. Não rola. É, vai contra tudo que eu acredito. Caralho. Agora você me deu muita vontade de colocar funk em alguma aventura. Desde que eu não esteja nela, fique à vontade. Mas, enfim. Eu digo isso... essa dica, na verdade, ela é uma mistura das dicas anteriores, né? Levar em conta o gênero, tomar cuidado uma preferência sua versus uma música que casaria melhor naquela cena, né? Então, tomar com diferença isso, né? O que é a banda que você gosta e o que é a banda que é boa para aquela cena, para aquele momento específico. E tomar um cuidado de saber o gosto dos jogadores. Eu tenho dois exemplos que deu errado, de músicas que eu usei e deu errado. Durante um tempo, na verdade durante uma aventura, a gente jogou num cenário que é de um livro nacional também, o autor é o André Bianco, ele tá bem conhecido atualmente, né? Que é um livro dele chamado Bento, que é meio que um apocalipse zumbi, só que em vez de zumbi são vampiros. Os vampiros dominam assim, a raça humana e tem uns poucos redutos que os humanos resistem. E a cena inicial da aventura era os vampiros à noite, óbvio, né? Tentando invadir essa cidade fortificada. E a gente nas muralhas, né? Nós éramos humanos, tá lutando. Tentando metralhar vampiro. O que eu achei que era bom? O que aconteceu? Não era eu que tava mestrando. A pessoa que tava mestrando virou pra mim e falou: Vitor, põe uma música. Porque tá na minha casa, tinha meu computador. Eu falei, claro que eu ponho, já sei a música perfeita. E eu coloquei, desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas eu coloquei uma música do Matanza. E é uma música que a letra eu achei que casava. É uma música que fala: e não há nada que os detenha quando a noite cai, e nem nada que os acalme quando a lua cheia sai. E a música fala sobre isso, sobre criaturas da noite, sei lá, vampiros, lobisomens, que estão atacando uma cidade, etc. E é Matanza tocando. E aí eu coloquei a música pra tocar. A cena não era tão longa, assim, a música tocou acho que 3 vezes, etc. Mas pra mim, tava casando demais a música. Eu tava adorando aquilo. E ninguém comentou nada, ninguém quis falar nada. Talvez porque eu tava muito empolgado e tal, e não quiseram estragar. Mas assim que terminou a cena, e a gente foi pra... A cena, basicamente, essa cena foi o... A gente jogou só um pedacinho do jogo. A ideia era, vamos jogar só a introdução, mais tarde a gente continua. Acabou parando, o jogo acabou parando depois da cena de combate, né? E nesse momento o pessoal virou e falou: caralho, que música de merda. E eu falei: gente, mas a música... A gente tá jogando no Brasil, né? O cenário é brasileiro. A música é em português. No Brasil a música fala sobre as criaturas das trevas. A música tem uma batida boa, na minha opinião. Mas pra eles não tinha. Pra eles a música foi horrível. Não tava funcionando. Tava quebrando o clima, tava sendo ruim. Eles não acharam bacana, ninguém gostou, não foi uma questão assim de: ah, você colocou essa música no repeat eterno. Não foi nem isso, sabe? Foi que não gostaram da música. Mas não gostaram da música, não desceu. Boa dica. E não compôs a cena, atrapalhou. Só um detalhe sobre Matanza, eu vou usar a sua dica de colocar música pop num tema pra quebrar o gênero. Meu próximo aventura de Dungeon Crawl, assim, de se arrastar pela Dungeon, vai tocar Pé na Porta e Soco na Cara. Muito boa pra entrar na dança. Mas vai ser... pé na porta, soco na cara. Exato, vai ser abrir a pó, vai ser. Primeira sala, aqui que tem um beholder, pé na porta, soco na cara. Muito bom. Cara, eu acho. E por isso que eu falei, levar em conta o gosto dos jogadores. Eu não me atentei pra aquele momento que aquela música que só eu gostava de Matanza no grupo, por exemplo. Não me atentei mesmo. simplesmente achei que a música casa muito bem. Até hoje eu acho que casa bem, talvez eu explicando assim a teoria, né, do porquê eu pensei, algumas pessoas podem passar, ah, é, deve ter encaixado ou não. Mas assim, o fato é, não funcionou. Leve em consideração o gosto dos seus jogadores. É, eu tive também uma experiência ruim, rapidinho, com uma história que eu mestrei de Legend of Five Rings, e eu coloquei a trilha sonora de Okami pra tocar. Não gostaram? E é uma trilha sonora toda... A trilha sonora tem a pegada japonesa. Um jogador da mesa achou a música muito ruim. Ele não gostava. Falei, gente, mas é música japonesa. Pra dar o clima. Mas essa música é chata. Ela é ruim. Ela não tá legal. Eu falei, mas é a pegada. É japonesa. A gente tá jogando no Japão, etc. Tem até um quê mais místico de ação. Enfim, esse jogador desgostou tanto que 30 minutos depois ele tava dormindo. Nossa, aí é bem. Porque esse jogador não gostou, mas aí eu joguei a questão pra mesa. Eu falei, vocês querem que eu tire a música? E eles falaram, não, tá muito boa. Mas um deles não tava gostando. E aí o cara acabou dormindo. Então eu falo assim, tudo bem, foi um exemplo de uma pessoa só. No geral o resultado foi muito positivo. Mas poderia ter sido uma situação desastrosa como foi a de Bento. Então, fica um pouco aí a dica. Eu acho que você não é obrigado a saber o gosto musical de todos os seus jogadores, etc. Mas tenha o feeling de perceber quando a pessoa tá com aquela cara de que não tá gostando, ou então de perguntar, vocês acham que essa música ficou boa? Tá boa? O que vocês acham? Né? Muito boa dica. Muito boa dica. Então, eu acho que isso mais ou menos encerra o nosso tema, ou não? Ah, não. Dicas de músicas, né? É bom falar quais são. Importante, né? Umas dicas aí pra nossos ouvintes. Tem uma que eu quero falar muito em especial, eu tenho um carinho muito grande por essa banda. Eu que descobri. Você que apresentou, você que vai falar, né? De fato. Que você vai mestrar fantasia medieval, use Audio Machine. Audio Machine, no YouTube você vai achar várias músicas deles. Eles são uma banda especializada em fazer música pra clipe. Eles fazem músicas pra clipes em Hollywood, é disso que eles vivem. Então, clipe, eu tô me confundindo, né? Pra trailers em Hollywood, perdão. É, música pra trailer. Então, imaginem, né? Uma música de trailer tem tudo que você precisa. Ela tem um tema específico, ela dura pouco, ela é totalmente repeatable e ela tem tudo que você precisa para fantasia medieval. Vão atrás de Audio Machine e ninguém vai se arrepender, todo mundo vai começar a usar. Nova mania do Brasil, vocês vão ver só. Então... eu comecei a usar por sua causa, né? Escutei Audio Machine, adorei. É uma trilha sonora ótima, até para você. Sei lá, você colocar 10 músicas pra um momento de batalha e deixar tocar as 10. De fato. Você não precisa selecionar muita música em Audio Machine, né? Todas as músicas elas têm uma pegada mais ou menos similar. Exato. É importante salientar que tem outras tantas bandas por aí que fazem a mesma coisa que a Audio Machine faz. Eu só acho a Audio Machine é melhor. Mas tem outras que vocês podem procurar no YouTube, podem procurar. Tem uma que, se não me engano, chama Epic Songs, alguma coisa assim, que faz também música pra trailer e acabam valendo a pena. Então fica a dica aí pra vocês, ouvintes. Sua vez. Eu vou dar uma dica, dois negócios pra uma situação bem específica, mas eu quis falar deles porque eles se tornaram meus temas oficiais. Eu uso eles em, sei lá, quase todas as aventuras que eu meço. São dois temas que eu uso pra quando é pra vilões. Vilões ou cenas macabras, uma coisa assim, meio o lado dark da aventura. O primeiro que eu coloco é Nox Arcana. Nox Arcana é uma banda que faz música instrumental inspirada em Call of Cthulhu. Nos mitos de Cthulhu, perdão. No trabalho do Lovecraft. As músicas, assim, elas têm uma atmosfera muito tensa. É gostoso de ouvir, porém é aquela coisa que vai te deixando meio tenso, meio na limiar, assim, da cadeira. Você escutou, né, aquela vez que a gente tava jogando de Cthulhu? Foi. Eu tava mestrando, inclusive. Ela é muito boa. Algumas músicas têm uma pegada um pouco mais específica. Tem algumas que têm uma pegada... Parece algo egípcio, assim, justamente pra puxar essa coisa de faraós, Cairo. Daria pra você usar. Então, às vezes, você tem que dar uma filtrada. Ah, minha aventura, isso não vai cair muito bem. Mas, no geral, eu ponho essa primeira dica Nox Arcana. Você gostou, né, quando a gente jogou? Gostei, é muito bom. Fica a dica. E, em segundo lugar, uma trilha sonora de filme... que muita gente se esquece, e também eu uso em 90% dos meus jogos, que é a trilha sonora do A Profecia, do The Omen, original. A Profecia que eu tô falando é aquele do Damien, 666, Corvos, Cachorros, etc, essas coisas. Mas o filme original, que é de 80 e alguma coisa. É, essas músicas do A Profecia, é difícil falar isso, mas são músicas pesadas. Pesadas mesmo, do tipo, se você coloca uma pra ouvir, se tocar no seu quarto, e você tá numa boa sem fazer nada, você começa a sentir mal com a música tocando. Eu tenho um exemplo que eu tava justamente mostrando a música pra uma pessoa, e tava no meio da primeira música, e a pessoa virou e falou, cara, para isso que não tá me dando um clima legal. Eu tô me sentindo meio mal ouvindo essa música. Profecia, então, assim, é muito boa a trilha sonora. Procurem, algumas músicas são fantásticas. The Altar, por exemplo, ela fala em quase todos os meus jogos em algum momento. Desnecessário falar que essa aventura que a gente tava jogando de Batalha do Apocalipse, por exemplo, teve um momento que eles passaram pelo inferno e tocou, né? Claro. E foi uma aventura que a gente tava fazendo piada pra caramba. Foi uma aventura, a gente apelidou essa aventura de Os Anjos Devem Estar Loucos. Foi uma aventura mais de comédia que qualquer outra coisa. E no momento que eles desceram no inferno, a parte foi tensíssima. Os jogadores ficaram no fio da navalha com a música tocando. Então acho que tá aí um bom exemplo de uso, né? E é isso, eu acho. Mais alguma coisa que você quer dizer? Quero. Importante dizer que eu também acho que merece falar. Ah, eu também lembrei. Que o cara é muito bom, que é Clint fucking Mansell. Ah, Clint Mansell. De fato, ele tem algumas músicas muito, muito boas pra chamar uma atenção fantástica, assim, pra uma tensão mesmo pro jogo. Recomendo Hacking for a Dream. Você quer fazer a música do sacrifício heróico? Essa música é Hacking for a Dream. Essa música serve pra muita coisa, cara. Essa música, essa música serve pra muita coisa, é verdade. Ainda recomendo, você quer uma música triste, de superação, alguma coisa assim, vai com Death's the Road to Awe, do Clint Mansell também. Fantástico. Boa. Enfim, todas as Clint Mansell. Basta procurar a obra dele, vocês vão ver que tem coisas boas demais pra usar no RPG. Então fica recomendado também. É muito bom. Eu geralmente não recomendaria o uso de trilha sonora específica de filmes, as mais famosas, porque eu acho que às vezes você acaba... Músicas estão muito vinculadas a um filme. É verdade, é difícil. Eu ia falar, você vai usar a introdução de Star Wars num jogo que não é de Star Wars? É realmente difícil você chegar aí. Então vocês vão viajar, e você põe pra tocar um pararam, pararam, pararam, pam, pam, do Senhor dos Anéis, não dá também, né? Então é tomar muito cuidado. A menos que você esteja jogando um jogo específico, eu diria que você é praticamente obrigado a usar algumas músicas, né? O que seria de um jogo de Star Wars sem tocar algumas músicas de Star Wars, né? verdade. Só pra terminar, tem uma outra diquinha prática que eu queria lembrar aos jogadores. É uma coisa que me disseram há muito tempo. É uma palestra que eu tive num encontro internacional de RPG. E o cara dava... Ele não estava falando sobre trilha sonora, eu não lembro quais eram as dicas, mas qual era a ideia. Ele falou de uma aventura onde ele tinha uma música que era a música dos jogadores sendo guiados pelos bons deuses da aventura. Nossa. Que era essa música. Não, olha só a ideia. Na pegada da aventura dele, a música tinha um valor divino. É tipo, como se eles tivessem sido guiados pelos deuses. Interessante. Então, assim, ele apresentava um tipo de escolha para os jogadores. Né? Tipo, nós vamos fazer não sei o que lá ou vai pelo barco, digamos. E, não sei, ele queria que eles fossem pelo barco ou em algum momento era o que a aventura pedia. E eles decidiram fazer isso. Quando eles estavam seguindo esses rumos de aventura, que significava que o plot ia avançar, ele colocava pra tocar uma música específica. Ele não falava nada, ele só dava o play. E continuava narrando normalmente. Uma vez, duas, na terceira, os jogadores já ficavam. A gente vai fazer tal coisa. Ele começava a descrever e não tinha música, os jogadores já ficavam. Tem coisa. A gente tá. Não tá legal, a gente não tá fazendo alguma coisa que seria interessante pra aventura. Ou os deuses, no caso era uma aventura medieval, então esses momentos significava que os deuses estavam guiando os jogadores. Então os deuses não estão guiando esses passos, não é parte da nossa missão. Eu acho que se isso for bem utilizado... Que interessante, que ideia boa. Legal pra caramba, né? Gostei muito dessa ideia. Bom. É bem interessante mesmo, tentei fazer isso umas vezes, tal, eu tinha menos experiência do que eu tenho agora. Agora eu vou tentar refazer isso, usar de novo essa ideia. Muito, muito boa, eu vou ver se eu consigo copiar também. Maravilha. E agora, o momento mais musical do nosso episódio, O momento em que... O momento em que sinfonias inteiras se preparam para tocar. Assim, nós todo temos... Todo coro celestial. Nós temos orquestras do mundo inteiro se degladiando para poder ter uma nota reproduzida neste momento, que é a o que cúpula é isso que eu estou do ouvindo? Trovão. É um clarim de anjos que toca? Não. É um, é um Stradivarius sendo tocado? Não. A cúpula do trovão. A cúpula do trovão. Então, e hoje a gente vai vir com uma nova proposta aqui na Cúpula do Trovão. E aí? Que, em vez da gente ter um Cúpula do Trovão double fight, assim, então eu mando pro Vitor, o Vitor manda pra mim, a gente tenta resolver. A gente, pra tentar encurtar um pouquinho o tempo do podcast, vamos ver o que os ouvintes acham, a gente vai ter uma só. Então, um de nós dois vai. É, ouvintes, se vocês gostarem ou não gostarem, avisem. Vocês, ah, eu faço questão. Vocês podem não fazer o podcast, mas façam a Cúpula do Trovão. O que? Eu tenho certeza que todos vão falar, porque a Cúpula do Trovão é uma ideia muito boa. A gente vai ignorar esse tipo de pedido, mas a gente vai tentar seguir aí. Pois é. Então, eu ou você? Eu tenho um na minha cabeça que eu tinha pensado, acho que é legal. Então, pode ir, vai, já que você tá com uma ideia boa. Posso fazer pra você? Manda aí. Tá bom. É, Chess. Eu quero que você me descreva uma cena e a música que tá tocando nessa cena, que tem que usar de trilha sonora, é Material Girl da Madonna. Interessante essa ideia, viu? Vamos, como sempre, eu faço a minha pegada pros vilões, né? Afinal de contas, eu sempre sou o cara que acha o Sephiroth muito mais legal que o Cloud e tudo mais. Então, vamos lá. Eu acho que uma cena que seria interessante nesse aspecto, eu consigo pensar em duas hipóteses: Supers ou... não, acho que super, não vou fazer Supers não. Ah, não, Supers. Supers é interessante. Você colocar uma vila. Supers? Cara, que tema maldito que você me mandou. Não, mas essa eu tentei escolher uma música não. Que você conhecesse, mas que não era do seu gosto. De fato, não, mas esse é um tema de supers mesmo. Em que você tem uma super vilã que. Nossa, isso eu acabei de me dar uma outra ideia melhor ainda. O que eu ia falar originalmente ia ser o clássico. Uma super vilã no momento em que ela ia fazer uma onda de crimes, ia rolando aquele Material Girl, ela roubando um banco, roubando uma loja de diamantes, roubando uma. Enfim, rolando aquela cena e os heróis chegam pra impedi-la. Seria muito bom. Mas essa ideia é a primeira, mas eu gosto de pensar fora da caixa, né? E a segunda ideia que eu tive pensando em supers é uma super vilã que tivesse um poder de alterar matéria e que ela fosse conhecida como a mulher material, alguma coisa assim. Material Girl. E tocando uma música no fundo, a galera brigando com ela puxando as coisas elementais diferentes, se transformando em vários tipos de materiais diferentes. E a galera, e assim, aí pode ser aquela coisa de quebrar o gênero que você tinha falado. Talvez fosse interessante. Boa. Muito boa. Não, acho que uma boa ideia. Você deu uma boa saída. As duas saídas que você colocou são boas. A da Onda de Crimes também seria interessante tocando Material Girl. Material Girl podia ser até o tema da tal vilã, né? Pra várias cenas e tal. É verdade, é verdade. Então aquela coisa, legal, mas por que você faz isso? Porque eu sou uma Material Girl. Enfim. Diferente da minha ideia, mas muito boa. Qual era a sua ideia? A minha ideia é... Eu gosto muito quando eu tô fazendo uma aventura... Vou usar o exemplo medieval, porque é onde eu mais tento fazer umas coisas assim. Colocar um personagem cômico. Eu gosto de personagens cômicos. Vira e mexe, minhas aventuras tem um personagem que é bem estranho. E ele geralmente é recorrente e tal. O pessoal ri bastante e tal. Eu não sei, às vezes dá muito certo. Assim, eu tenho bons exemplos. Mas eu tava pensando em fazer uma personagem que fosse... uma menina assim que não dessem muito pra ela... bem patricinha, ligada em dinheiro, bem assim, capitalista, que usasse dos homens para conseguir coisas, etc. Mas que por algum motivo fosse uma guerreira fodida. Aquele tipo, a menina não luta, mas quando ela começa a lutar, ela luta pra caralho. E aí, numa cena de batalha dela, sei lá, ela vai ser assaltada, e aí os caras, não, a gente vai defender, sei lá. E ela, não, pode deixar que eu dou um jeito nisso. E começa a tocar a música, e ela, sei lá, varre o chão com os caras. Oh, legal a ideia também. Eu usaria desse jeito, um personagem nesse sentido, pra ficar meio cômico na história. Muito interessante. Bom, ouvintes, então foi isso. Este foi o nosso Culpa do Trovão, episódio Trilhas Sonoras. Tentamos fazê-lo um pouco mais curto. Por favor, deixem suas opiniões lá no fórum do TPK Brasil. Vocês acham que nós temos que ter episódios de 2 horas? Vocês acham que nós temos que ter episódios de 1 hora, 1 hora e meia? Estamos abertos a sugestões. Então, para os ouvintes, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas apenas o Escudo do Mestre tem uma vilã que, quando cometeu seu primeiro crime, se sentiu like a virgin. Muito boa. Então, ouvintes, até mais. Até mais, ouvintes. Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa para o Criança Esperança, você doa para algum outro, e depois para a gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana. Pois é. E além disso, você já parou para pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade. Eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é. Faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. É demais. Assim eu posso ajudar a Terceira Terra. Exato. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês. Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Ah, achei que ficava legal. Beleza.